Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais, rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo esta missão que nos dá muito prazer, muito orgulho ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. No programa de hoje teremos o Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga, como sempre trazendo informações sobre nutrição e tirando suas dúvidas. Vamos saber então da Denise qual o tema de hoje do Papo Nutritivo. Olá, Denise, o que nós temos hoje no Papo Nutritivo, sobre o que você vai contar pra gente hoje? Hoje, Marquinhos, nós vamos responder o e-mail da Neise Cavini, do Rio de Janeiro. Ela tem dúvida se devemos ou não consumir a casca do grão de bico. Já já eu volto. Maravilha, então. Grão de bico, que é muito bom. Vamos saber, então, também das cascas do grão de bico, se é ou não boa, se faz ou não bem para a saúde. Daqui a pouquinho, então, a Denise conta isso para a gente. E o e-mail para a sua participação, para, inclusive, perguntas sobre nutrição para a Denise Braga, envio o seu repertório para o Especial do Mês. Especial do Mês, aquele programa que vai ao ar toda última semana de cada mês, feito por você. Você envia pra gente uma listinha com 14 a 15 músicas e a gente vai tocar aqui esse seu repertório. Também para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, você pode fazer seu pedido musical de viva voz. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. É o bate-papo musical 1@gmail.com. Especial do Mês. E quem nos envia hoje a sua lista, quem vai fazer o nosso programa de hoje, é a Magda, também conhecida como Dadá do IBC. Magda, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu repertório, que vamos, a partir de agora, começar a compartilhar com nossos amigos. Vamos abrir esse desfile do repertório enviado pela Magda, ouvindo Hebe Camargo cantando A Paz do Meu Amor. A composição é do Luiz Vieira. E em seguida, Sivuca, A História se Repete, de Paulinho Tapajós e do Sivuca. Toda recompensa de amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Você é isso, parto de ternura,

E a vida então lhe trouxe o coração ao coração. Ouvimos com a Hebe Camargo, do Luiz Vieira, A Paz do Meu Amor. Hebe que também cantava muito bem, né? Aliás, eu sempre digo isso, prefiro a Hebe cantando do que como apresentadora. E na sequência ouvimos o Sivuca cantando dele e do Paulinho Tapajós, A História Se Repete. Vamos continuar o nosso programa ouvindo agora, com Boca Livre, Nossos Momentos, de Luiz Reis e Haroldo Barbosa. E na sequência, Tim Maia, Pais e Filhos, composição do Arnô Rodrigues e Piau. Meu filho, a vida é isso aí. se às vezes fico sério, é só pra ver você sorrir, pra ver você sorrir. Me corta o pão que dá pra dois, pra dez, pra cem, pra mil. Eu corro o mundo atrás de quem fizer você chorar, você chorar. Seu filho, que você dirá? Este pai que há em mim não te fez tão ruim. E assim foi. E um dia você saberá. Este pouco que eu sei. Ouvimos com Boca Livre, Nossos Momentos, a composição do Luiz Reis e Haroldo Barbosa, e com Tim Maia, Pais e Filhos, de Arno Rodrigues e Piau. Esse é o nosso especial do mês, hoje apresentando o repertório que nos foi enviado pela Magda. Vamos continuar agora o programa ouvindo Elisete Cardoso, Luciana, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e com Milton Nascimento, O Vendedor de Sonhos, Milton Nascimento e Fernando Brandt. Olha que amor, Luciana, é como a flor, Luciana, olhos que vivem sorrindo, riso tão lindo, canção de paz. Olha que o amor, Luciana, é como a flor que não dura demais. É embriagador, mas também traz muita dor, Luciana. Que não dura demais, é embriagador, mas também traz muita dor, Luciana. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Cajero que traz na bagagem repertório de vida e canções e de esperança, mais teimoso que uma criança.

segredo e minha revelação. Minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação. Se o amor escraviza, mas é a única libertação. Minha voz é precisa, vida que não é menos minha que dá canção. Por ser feliz, por sofrer, por esperar, eu canto. Pra ser feliz, pra sofrer, para esperar, eu canto. Meu amor, acredite que se pode crescer assim pra nós. Uma flor sem limite é somente porque eu trago a vida aqui na voz. Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá, pessoal! Hoje no nosso Papo Nutritivo eu vou responder o e-mail da Neise Cavini, do Rio de Janeiro. Ela pergunta sobre a casca do grão de bico: devemos ou não consumi-la? O grão de bico é uma leguminosa, assim como feijão, ervilha e lentilha. Ótima fonte de proteína vegetal. E um dos componentes dessa proteína é o triptofano, um aminoácido capaz de despertar a sensação de bem-estar e prazer, pois libera o hormônio serotonina. Se destaca entre as outras leguminosas por ter boa digestibilidade e também possui menos fatores antinutricionais, como por exemplo formação de gases. Então, além de ótima fonte de proteína vegetal, também encontramos no grão de bico fonte de carboidrato, vitaminas, minerais e fibras. E é na casca onde vamos encontrar a fibra. Para cada 100 gramas do alimento, encontramos 19 gramas de fibras. Lembrando que o recomendado de fibras é de 30 gramas por dia. E são muitos os benefícios das fibras, como por exemplo, combater o câncer do cólon, do reto, diminuir a glicemia, controle do colesterol, aumentar a saciedade, entre outros benefícios. Pode ser consumido de várias formas: o grão inteiro, sopas, cremes, pastas. Lembrando que quanto menos processado, mais a gente vai se beneficiar com a ação da fibra. E esse foi o nosso Papo Nutritivo de hoje, atendendo o e-mail da Neise Cavini, do Rio de Janeiro. Obrigada, Neise, pela participação, e depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. E esta foi a Denise Braga, nossa nutricionista, que nos falou hoje sobre o grão de bico, sobre a casca do grão de bico. Então ficamos sabendo aí que a casca do grão de bico também faz muito bem. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise então virá esclarecer aqui no próximo programa. Eu quero agradecer a participação da Neise Cavini, do Rio de Janeiro, que fez a pergunta sobre a casca do grão de bico. E se você quer entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão da sua, envio da sua lista para o nosso especial do mês, como está fazendo hoje a Magda, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Continuando nosso programa, vamos ouvir a Simone cantando da Sueli Costa e do Abel Silva, grande dupla de compositores, Música, Música. E na sequência, Erasmo Carlos canta dele e do Roberto Carlos, Largo da Segunda-feira. Música, música, companheira do quarto dos rapazes, entre revistas e fumaça, confidente do quarto das meninas, entre calcinhas e sandálias. Música, música, farol na serração dos grandes medos, a força que levanta os bailarinos, elétrica guitarra entre os dedos aflitos e quentes dos meninos. Música, música, irmã, irmã, irmã, feroz. Já chega manhã. Música, música. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Pro carnaval, meus remédios, minha os meus colégios. Ouvimos com a Simone do Abel Silva e da Sueli Costa, Música, Música. E, em seguida, Erasmo Carlos, que cantou dele e do Roberto Carlos, Largo da Segunda-feira. Esse é o especial do mês, apresentando hoje o repertório da Magda. Na sequência, vamos ouvir com Verônica Sabino, Todo Sentimento, do Chico Buarque e do Cristóvão Bastos, e com Fafá de Belém, Que Me Venha Esse Homem. David Tigel e Bruna Lombardi. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir. Apenas seguir.

deserta do arco da noite, sangrando-me agora. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Hoje apresentamos o nosso especial do mês. É um programa que vai ao ar na última semana de cada mês. E é você quem faz o nosso programa, é você quem faz o nosso repertório. E hoje eu quero agradecer a Magda, que nos enviou pelo bate-papo musical 1@gmail.com, gentilmente, a sua listinha de 14 músicas para o nosso desfile aqui desse repertório. Magda, muito obrigado pela sua participação. Continue sempre ouvindo, participando, divulgando a gente. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Convidá-los também a divulgar nosso programa, nossa emissora. Convidá-los ainda a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório para o nosso especial do mês. E se você quiser, pode fazer também o seu pedido musical de viva voz. Basta mandar o arquivo anexo ao seu e-mail. Bate-papo musical 1@gmail.com. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal pra você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.